história em livros se contou, em hinos se cantou, tanto sem fim. Nenhum rei teve o seu esplendor, nenhum reino teve o seu poder como ele. Ninguém falou e jamais alguém como ele amou. E o vento não levou seu nome para sempre. Um dia voltará colher o que encontrar do que plantou. Sua glória nas nuvens se verá, com anjos a cantar em seu louvor. Nenhum rei terá esplendor como ele, não haverá.